arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. E aí, galera, boa noite. Eu prometi, a gente ficou aqui enrolando, tocando uma música e vocês aí só esperando porque vocês sabiam que ia ser bom. Então aqui estamos nós, mais um Poeira Criativa no ar, o Poeira número 51. Né? Então já é um Poeira cinquentão, já é um Poeira experiente. Então aqui estamos de novo. Então essa noite vocês terão que lidar com a saudade de Gus, que ele não estará presente, está viajando. Então manda um abraço aí para Gus, onde que nessa viagem aí, espero que ele esteja escutando a gente. Então se tiver, vai o Gus. E já a gente apresenta nosso convidado. E por enquanto vamos ficar da primeira música. A música vai ser Nego Dito, de Tamar Assunção, do disco 1980, Beleléu, Léo e Eu. Aí Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Eu me boto, eu brigo, eu faço, eu aconteço, eu boto pra correr. Eu mato a cobra e mostro o pau pra prova, pra quem quiser ver e comprovar, me chama. Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito, me chamo Benedito João Santos Silva, Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em Tietê, pra prova, pra quem quiser ver e comprovar, me chamo Benedito João Santos Silva, Beleléu, me chamo. Gente, nem transparente, eu fui parido assim. Apaguei um no Paraná. Meu nome é fosse quem tivesse levado porrada. Eu acho que é Rádio Conchego. Rádio Conchego? É, Rádio Conchego. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reres, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Ah, eu estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Sou vil, sou reles como toda gente. Não tenho ideais, mas não os tem ninguém. Quem diz que os tem é como eu, mas mente. E quem diz que busca é porque não tem. Ready, three, ready. One, two, three, four. Troca criativa de ideias no Poeira. Poeira. É isso aí. Estamos de volta após esse belo, belo poema. Um poema de... qual é o nome? Fernando Pessoa. Né? Eu não lembro qual é o... qual é o... o pseudônimo, mas se chama Poema em Linha Reta. Então, após a gente ter experienciado isso, foi um poema que eu escutei de um amigo ontem e achei incrível. Então vamos agora trocar essa ideia. Começa aí se apresentando. Oi! Tudo bem, Rafael? Eu sou indigno, pichador, radicado em Recife, visto por muitos como escritor de grafite e grafiteiro, né? Morei alguns anos em São Paulo, onde eu participei de pesquisas, pude atuar em alguns projetos, como designer gráfico, que sou de profissão. E vim aqui hoje falar de grafite, né? Convite de Rafael aí e os amigos da Conchego. Vim trocar essa ideia, em virtude de estar difundindo essa cultura, né? E para estar aproximando, né, a sociedade um pouco do que é o grafite para mim e para a própria sociedade em si. Massa, massa, Digno. Então, vamos trocar essa ideia. E aí a gente sempre gosta de começar pelo começo mesmo, assim, né? Pra já ir ambientando, assim. Então, sempre que a gente chama alguém, a gente gosta de trazer primeiro como é que foi essa trajetória, assim, né? Como é que... como a pessoa... como foi esse encontro da pessoa com essa arte, né? Como é que... como é que isso começou a ser uma coisa pungente, assim, na sua vida? Desde, assim, do início da minha adolescência, né? Quando eu... morador do bairro do Curado, periferia da região metropolitana de Recife, aqui em Jabotão de Guararapes. O Curado era um lugar muito carente, assim, de cultura, né? Eu lembro que quando eu comecei a andar de skate em 98, na quadra do Aderbal Jorema, lá no Curado 4, não existia, assim, muito diálogo entre a gente no sentido... musical, assim, a gente não conseguia trocar muita coisa porque as referências eram poucas, né? E aí fomos descobrindo as coisas de forma mais off possível, revistas, alguém trazia uma revista de grafite, a gente ia vendo tal. E nesse período eu conheci o Art Crimes, que era um site de pesquisadores, onde existe esse site até hoje aí, artcrimes.net, eu acho. Como é que escreve? Art Crimes mesmo, Crimes, em inglês. Com... Crimes, é. Sim. E através do Art Crimes eu descobri, né? Tipo, tava entediado assim, tava... Não, através de uma revista mesmo, não, hip hop. Não, assim, antes disso tava nessa sensação assim, de assim, que tava algo faltando assim, alguma... Faltava mais interação da galera do skate assim, com a música, com o hip hop e tal. Eu já sabia da existência do grafite, da pichação, e não via muito isso na época no Curado, né? Acho que muita gente das antigas aí... os percussores sabem que é um bairro bem carente, assim, de cultura própria. Foi numa festa, eu acho, numa social, no Curado 1, que eu tive acesso a essa revista. E daí esse universo passou a me fascinar, assim, me criou um fascínio muito grande, ao ponto de eu levar pra rua, né, com o meu picho, na época que era metal. E eu vim pichando isso depois um bom tempo, assim, escrevendo isso na escola, né. Sim. Uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, a pichação em si. Mas o grafite mesmo, ele só vem acontecer dos anos 2000 pra cá, né? Quando eu passei a conhecer outras formas assim, de pintura mesmo, de tecnologia. Tive acesso a material, spray, essas coisas. E passei a explorar mais o universo artístico assim. Eu gostava de desenhar bastante e não tinha um personagem como eu tenho hoje, mas buscava sempre estar desenhando personagens em casa, no meu bairro. Isso se tornou profissão depois, né? Foi daí que eu conheci o design também, o universo da publicidade. E é o que eu tenho feito até hoje, assim. Eu sou designer gráfico de profissão, mas escritor de grafite, né? Por opção. Massa, velho. Aí, pá, sacar essa revista, achasse massa. Mas tu já fazia, já tinha um extrato, já era. Trabalhava com desenho, assim, né? Trabalhar no. Sempre desenhei, fazia desenho de observação, né? Goku, Cavaleiro Zodíaco, Seiya, enfim. Gostava muito de desenhar personagens. E também gostava de desenhar arquitetura, essas coisas. Mas, assim, a contravenção mesmo que me fascinou, né? Como existiam outras formas de comunicação dentro dessa cultura underground do skate e tal. Eu achava isso tudo muito limitado. Eu queria explorar, né, esse universo. Queria ser pichador também, né? Eu só queria ser skatista, queria participar. E com essa estiga mesmo de estar participando, foi que eu vi realmente o valor do picho e pude estender isso aí até o meu grafite hoje. Acho que o picho, ele traz esse primeiro movimento assim também, porque... Não sei, tu era adolescente, né? Adolescente, né? Então acho que tem muito essa coisa, né? De uma necessidade de se expressar mesmo, né? E também aquela adrenalina de você estar fazendo uma coisa meio... É contravenção, né? Desde o início do grafite, né? Que nasce no Império Romano, né? Que é tido como contravenção. O grafite só vem ser visto como arte mesmo de Basquiat, que é uma referência hoje, dos anos 60 pra cá, 70, né? Mas o grafite sempre foi visto como contravenção. E como eu já estava nesse mundo, né? Eu tinha acabado de assistir Kids, essas coisas, já era skatista, eu via muito rock and roll. Sim. Eu passei a, tipo, achar que era adequado para mim eu usar o meu desenho, a minha arte, nas ruas com a escrita, assim. Era muito limitado desenhar em casa, Goku e essas coisas. Eu queria falar alguma coisa na rua também, levar isso para a rua. Massa, velho. Aí eu tava sacando, né, tu mandasse material pra mim e tal. E aí foi bem surpreendente, assim, né, que tu... Eu fui dar uma sacada, no dar uma lida. E a primeira coisa, o primeiro slide, assim, começa com... Não, no Império Romano, eita caralho. Né, que eu não tinha noção, né, eu não tinha pensado nessa historicidade do grafite, né. E remontando a um período tão antigo. Então, se tu puder falar certo. Aqui, assim, acho que é uma coisa interessante... E que relação é essa, assim, né? Coisa tão antiga, romano, grafite... Como eu falei, né? A palavra grafite, ela vem... É uma palavra italiana, o grafite, que a gente usa hoje, com dois Fs, né? É uma palavra italiana que vem do grafito, que é latim, do minério grafita. Do... E o piche também vem do latim, né? Muita gente pensa que é uma coisa brasileira, mas vem do minério mesmo, do piche, né? Ah, é? Do mineral. Então, essas eram as tecnologias usadas para se fazer grafite no Império Romano, né? As pessoas utilizavam, porque não tinha tinta, obviamente, não existia tecnologia, então a tecnologia era essa. E uma curiosidade que eu relato nesse PDF, no início desse slide, é que existe uma cidade soterrada pelo vulcão Vesúvio, né? Sim. Que é a cidade de Pompeia, que hoje é patrimônio universal da Unesco, né? Essa cidade, ela apresenta vários tipos de comunicação dentro do grafite e do picho, desde política até envolvendo sexualidade, né? Tretas pessoais. Enfim, o grafite, ele nasce no Império Romano. Mas aí vem sendo popularizado, né? Tem história da Alemanha, né? Tem a parte nova-iorquina, que eu falei de Basquiat, como o próprio Banks, essa galera. Sim. Basquiat mesmo foi reconhecido mais pela escrita, né? Nos muros de Manhattan, e não pelas pinturas em si, mas pelas escritas de cunho poético, no caso dele, né? E não como Banks, pelas pinturas de cunho político, né? Então, o grafite passa por essa... Tem esse lado histórico aí que é bem interessante. É massa porque a gente tende a enxergar as coisas, né, muito num processo do hoje, assim, né? Eu acho massa quando você pega algo e percebe que tem uma trajetória, que essa trajetória é muito mais antiga do que a gente imagina, né? Exatamente. Então, e dá uma riqueza, mostra que não é só esse tipo de arte, esse tipo de atividade, esse tipo de prática, não é só aqui, não é só essa pessoa, tipo, é um dado da história humana, assim, né, de alguma forma. É, exatamente, né, o grafite, de certa forma, ele resiste, né, sempre foi tido como contravenção, visto pela elite como rebeldia mesmo, né, vandalismo, essa palavra muito circula no universo do grafite, né. Sim, sim. Então, assim, o grafite, ele vem resistindo há mais de 2000 anos, né, como a gente tá trocando essa ideia aqui, e tem sido o mesmo grafite até hoje, de cunho político, poético. Enfim, existem lugares mais novos, né, como tem nesse arquivo aí, se você puder disponibilizar, o Five Point, foi demolido recentemente, comprado, né, pela especulação imobiliária, e não chegou a ser patrimônio, né, mas o Five Point é um lugar em Nova York, que onde se fazia muito grafite, né. Sim. E é quase uma Pompeia, uma meca do grafite contemporâneo, né? Então, é a prova de que o grafite resiste. Tô vendo aqui, é realmente uma mistura, tem muita coisa, né, compondo a imagem, assim, né? Acho que isso é um processo bem, assim, muitos artistas interviram, né? Exatamente. No espaço. Esse grafite aí é um grafite de Nova York, mas existe o grafite da cena pernambucana também, que é muito forte. Sim. Embora tenha assim, uma cena mais recente, se comparada a São Paulo, né? Que é a meca nacional. Mas existe uma cena muito forte em Recife, de pessoas que continuam fazendo grafite hoje, gente das antigas, gente da nova guarda, tanto pichadores quanto os próprios grafiteiros, né? Sim. São mais benquistos pela elite. O grafite vem acontecendo, né? Mas aí tu tá falando aqui, né, ainda focando nesse retorno ao nosso passado milenar, né, da nossa civilização. Então, nesse slide tem um texto falando como a gente poderia conhecer, né, a história do povo romano, por exemplo. Né? A gente sabe a história das elites, né? Das elites. Que é as histórias que chegam até nós, assim, ao longo. E aí me parece que você está sugerindo que, não, ali nas pichações de Roma, você consegue enxergar a história do povo romano. A baixa classe, né? É o que tentam fazer até hoje, né? Tentam silenciar a voz das classes mais baixas, né? E o grafite, enquanto contravenção, é arte, né? Pelo questionamento que provoca, pelo tanto de diálogo, né, que provoca. Como eu falei, em Pompeia existiam grafites de cunho poético, político e até sexual, né? Que já é uma conotação. Sim. Totalmente diferente. Então, o grafite é isso, né? Tipo, o vandalismo em si... A vontade de se expressar, a vontade de falar e participar é bem maior, né? seja lá em Roma, seja aqui, a classe dos proletários, os estudantes, são sempre a maioria, né? As minorias no grafite acabam por ser maioria, né? Quando fazem uso do grafite para se comunicar. Porque é a tua forma de expressão, é gratuita, tu vai lá e fala também. Como a publicidade nos empurra goela abaixo, assuntos que são até intrigantes, né? O grafite tá lá pra isso também. E seria como que enxergar a cidade como um papel em branco, assim, né? A cidade como um papel em branco. Exatamente isso. Porque, visualmente falando, pra mim, eu não tenho interesse nenhum no que eu vejo aí. Assim, nada me chama atenção na publicidade em si. É tudo compre, compre, compre, né? Então eu preciso intervir, participar, ter minha publicidade também, né? Por que não? Sim, é curioso isso, né? Porque as pessoas vão reclamar, não, porque de uma pichação tal, de uma história que fizeram aqui. Mas, tipo, a gente é uma poluição visual desgraçada, assim, né? No dia a dia, né? Então é outdoor, é cartaz, é... E, tipo... Sem autorização, né? A moeda fala mais alto. O dinheiro, né? O poder. Massa, velho. Então, fechando aqui esse primeiro bloco, né? Eu queria pedir que tu dissesse uma das três músicas que tu tinha sugerido pra tocar. Eu queria que tu dissesse qual a gente bota e por quê. Então, as músicas falam por si só, mas eu gostaria de ouvir primeiro, na verdade eu vou citar a ordem aqui, nossa canção, né? Inquilinos. Inquilinos? Inquilinos. O porquê é uma música massa, que fala do rolê em Recife, dois amigos cantando, Gustavo Pontual e Anêmico. Um abraço pros dois. Enfim, é a nossa canção mesmo. Massa. É por esse motivo. Vamos dar esse play então. O eterno vagabundo que não tem dinheiro no bolso, mas sim tem amor profundo, que faz rolo no busão pra nossa noite tomar rumo, que rima no ouvidinho e te transporta pro outro mundo. Te encontra sem presente devido à situação, te dei seu tag junto ao meu escrito num papel de pão, ao lado um coração que você mesmo desenhou. Combinação perfeita, feito filme de amor, sem coadjuvantes, nossa cena, nosso instante, reprisando cada beijo em cartaz, nosso romance. Adame o vagabundo, o pichador noturno, que escreveu que te amava na fachada do seu muro, sobre a luz da lua, minha mão dada com a sua, feito dois adolescentes à procura de aventura. Recife de cenário, câmeras pra todo lado, rimador de bicicleta no lugar do boy de carro. Sábados e seus embalos, noite fria, seus abraços, digo de olho fechado, suas curvas e seus traços. Contigo do meu lado, qualquer coisa a gente enfrenta, dinheiro não se tem, mas nosso amor a gente inventa. O nosso amor não vai parar. Seguir como um rio, o nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio. São várias noites, a gente curtindo várias baladas. Você toda linda e tão gata e eu só de sandália, fazendo um improviso bem baixinho no teu ouvido, pra falar tudo que eu sinto e você fica se sorrindo. Não minto, gosto desse teu jeitinho assim, totalmente diferente das outras que eu já vi. Por você, pontual, perto da linha, na moral, posso tá em Recife, lá no Rio, até em Natal. Natural como o vento, com mais ondas e como a flor, que embaça na nossa história, porque nunca teve amor. Onde é frio, bom lugar pra ler um livro, pra ficar contigo, ouvindo Deja Vu, Paulo Diniz ou qualquer disco, sempre no nosso estilo. Tu és o meu abrigo, é meu sol, é o meu mar, é tudo que eu preciso. Me sinto bem melhor quando eu estou contigo. Várias emoções, os corações e o destino. A gente briga e faz as pazes, faz parte aprender com erro. Eu sinto que o sentimento que eu sinto é puro e verdadeiro. Gosto do teu jeito de andar, do cheiro teu olhar. Me acompanha nessa valsa só pra ver no que vai dar. O nosso amor não vai parar de rolar, de fugir. Seguir como um rio, o nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio. Música. que eu digo. Poeira Criativa no ar, mais uma vez, mais uma quinta-feira, e estamos aqui com um convidado especial, Indigno, grafiteiro, que veio aqui conversar um pouco de sua arte, de sua intervenção. Então, velho, Olá. vamos falar um pouco, então, como eu te disse, né, dessa parte mais técnica, assim, pra gente entender, né? Então, eu queria que tu começasse mandando uma ideia mais geral, assim. Então, o que é pichação, o que é grafite, sabe como é que funciona, estilos, enfim, se puder dar uma... pra gente poder construir essa imagem na nossa cabeça, assim. Então, como eu já falei, as duas palavras, elas vêm do latim, né? Tanto pichação quanto grafite. Mas os termos, eles são usados de forma diferente, né? No Brasil, a pichação é que tem no Código Penal é tida como contravenção, né? O grafite, ele só é citado quando ele parte para um local sem autorização. Mas a pichação, independente de qualquer coisa, é crime. Sim. É, já no fora do Brasil, isso muda, né? É, ambos são vistos como grafite, né? Não existe o uso dessa palavra pichação, muito menos como crime, né? O pichador hoje é o marginal do grafite, é o cara que pinta sem autorização, como eu. Certo. Mas, no geral, é uma forma de pintar mais simples, menos complexa. O grafite já, no geral, tem mais cores, né? Existe uma subcategoria do grafite que fica entre o grafite e o picho, que é o grapicho, que são letras retas, como o picho, com contornos, subcontornos. Ah, já tem, vamos dizer, um floreio a mais, né? Já tem um floreio a mais, exatamente. O picho consiste naquele picho mesmo, que seja ele de protesto, né? Como fora Temer, né? Vale ressaltar. É, como pirado, né? São pichos que a gente vê aqui, Raider, Anêmico, né? Essa galera toda são pichadores, mas tão escritores quanto eu, quanto outros nomes da cena local. Então, o que diferencia basicamente é isso, a complexidade da pintura em si, e não o ato de pintar, porque basicamente fazemos a mesma coisa, né? De forma diferente. Massa. E aí, quando foi assim que tu... Como é que tu fala? Você começasse pichando, pá, mas... É, tu fosse chegando mais pro lado do grafite, né? Já tinha essa prática de fazer uns desenhos e tal, uma coisa mais elaborada. Então, como é que é esse processo? Como é que vai se pegando essa técnica? Sabe como é que... Sim, é uma arte específica, né? Tem todo um conjunto de técnicas bem específico, né? Eu imagino que pintar no muro seja diferente de você pintar no papel, por exemplo. Total, né? É. Os suportes são o mais variados possíveis, né? A minha transição mesmo acontece quando eu paro de só escrever na rua. Metal. Eu sempre gostava de escrever isso. E passo a pintar, né? As letras, a encher as letras com a palavra indigna em si. Mas continuo escrevendo as tags, no caso, que são como se fosse uma subdivisão do grafite, sua assinatura, né? Sim. Que nos Estados Unidos existe essa diferenciação. Fora daqui existe essa diferenciação. Tag é escrita, né? E o grafite é qualquer tipo de escrita. Tag é sua assinatura em si. Sim. Na real. É, o grafite faz uso das mesmas tecnologias que o picho, assim. Tanto faz você pintar um suporte de zinco como um portão. Você vai usar rolo, eu particularmente já usei rolo no zinco, né? Ou vai usar spray, que a tinta adere mais facilmente, obviamente. Mas assim, a tecnologia pouco importa, é mais o seu desejo de se expressar, né? Tanto é que o início disso tudo, eles começavam com mineral piche, né? Os caras pintavam a parede com piche, que não existia tinta. Sim. Em si. Então a tecnologia fica a seu critério, né? Bem como o lambi-lambi hoje é visto como grafite, é uma forma de expressão, é papel colado, né? O stencil, né? Muitas vezes você pode pintar o stencil com spray, com pincel, cobrir, ou então com rolo. Tecnologia, assim, pode variar bastante. Certo, no final das contas, o importante mesmo é aquele desejo de deixar uma marca, né? Deixar sua marca, passei por ali, o resultado pouco importa, né? Que é muito louco, a gente tem muito pudor, né? Então a gente vive uma vida muito privada, né? Muito... Total. Tem muito pudor de... Que é louco porque as pessoas facilmente desrespeitam o espaço público, assim, em vários aspectos, né? Seja no sentido de... Sei lá, que a gente faz, às vezes, não se preocupa direito com lixo, ou faz uma história, mas se alguém pichar, se alguém escreveu, a galera fica toda... Exatamente. Né? Então, E eu acho que isso é muito essa... uma certa... um recalque que a gente tem muito de não se expressar, né? Não deixar marca, não... não deixar rastros, né? É, não, não expandir, né? Eu acho que é um processo de expansão, né? É um processo de expansão, né? É, de reconhecimento também. Eu assino digno para provocar questionamento, né? Acerca da palavra, né? Será que somos dignos disto, daquilo, né? Do que temos hoje, do que nos é imposto, na real? Então, o pudor, ele morre aí, quando você se põe em questão, né? No caso dos escritores. Sim. De que forma eu participo? Eu gosto de pintar, mas... e aí, eu preciso pintar, pedir para pintar aqui os pés, as colunas do viaduto da reitoria, que nunca foram pintadas? Ah, mas era cinza, você foi lá e fez, mas é tudo cinza. Mas é tudo cinza, por que que é cinza? É. Por que que me perguntaram se eu queria cinza? Não sei. Porque cinza é melhor, né? É, por que que cinza é melhor? Quem me perguntou sobre isso? Quem me questionou sobre isso? Então, sua vontade de pintar quando foge, né? É expansão mesmo, sai, não cabe no papel, né? Não cabe num aval do dono, talvez, né? E assim, com bom senso também, você descobre que pode participar, assim como a publicidade, né? Que pode empurrar goela abaixo o teu nome também. Sim. Né? Como a gente vê bunda vendendo cerveja, carro, prostíbulos vendendo mulheres com totens e com publicidade, né? Publicidade incitando o consumismo. E a indústria do consumo vai ganhando força. Então, o povo quer falar. O povo quer falar, e quando tem consciência de que pode falar, acaba sendo trágico, né? Porque sim, a elite não gosta. Sim. Então... diz aí, Indigno, o que é que você está expressando assim, né? Quando hoje, a minha pintura é muito pessoal, né? Eu abrevio minhas letras, eu faço INDG, que na leitura fica Indig. Sim. No geral, eu escrevo assim, meu bomb, né? Que é o estilo de grafite que eu faço. É grafite ilegal, bomb, né? Dentro do falando da parte estética, eu pinto um throw-up. Que do inglês é vômito, né? São letras gordas, arredondadas, com gotas, com pingos. Sim. Divertidas como um vômito, né? Vômito divertido. Se você pensar que não vomitar é terrível, né? Aquela vontade de pôr pra fora e não conseguir. É louco, porque o processo de vomitar, né? Eu me peguei esses dias, tomei uma cachaça em casa e... esse mesmo esquema. Fui deitar e tal e percebi que não vai rolar, não vou... já tem uma maturidade pra perceber que já era, então, né? Mal-estar, vai rolar, né? Esse mal-estar não vai passar. Quando rola, é bom. Não vou dormir. O estilo que eu pinto é esse, é throw-up. E quando você vai... vomitar é um ato meio trágico, né? O vômito em si, no momento, é trágico. Mas logo em seguida, o momento seguinte é o puro alívio, assim, né? Então... exatamente. Alívio imediato. Chega a ser divertido. Quando eu tô pintando, muita gente me para na rua e pergunta o que é, né? O que é que eu tô pintando e tal. Falando, tô fazendo escrita aqui, uma escrita, mas você não tá escrevendo nada, você tá pintando. Aí eu acabo explicando, né, indigno e tal, mas é a minha assinatura que fala do nome em si. O que eu pinto hoje é uma Toca Ninja no G, uma subversão do G, né? Sim. Grafite, o vandalismo não morre só até aí quando é político, né? Vai até o alfabeto também. A gente procura subverter a forma das letras, né? Cada um faz o seu I pessoal. Como você gostaria que fosse o I, como você gostaria que fosse o N, o D e o G. No caso, o meu G é uma toca ninja, né? Uma balaclava, pra quem não sabe. Aquela toquinha que os ninjas usam, né? Eu faço porque isso tem um lado lúdico do grafite, de esconder a identidade, de você ver o nome repetido às vezes. E se perguntar o porquê que o cara faz isso, é um cara? É uma mana? Quem que é? Quem que tá pintando? Por quê? Quantos anos tem? O que leva o cara a fazer isso? E aí é a característica artística, né? É o questionamento, né? O diálogo. É o que caracteriza a arte, assim, pra mim. E quando, do ponto de vista estético, muita gente pergunta se o G é o Yoshi, se o G é um Tortuguita. Acho engraçado, porque é uma viagem, né? Então você faz uma viagem aí e... acho que é isso aí, pode ser. E aí é massa, tô falando agora, né? Me chamou a atenção isso, desse processo de... essa mescla, né? Da pintura, né? Da arte, da imagem, nesse processo de reinventar as letras, né? Reinventar as palavras, assim. Então, a gente, tradicionalmente, a arte visual, né? Ela tá muito conectada com... a imagem, né? A imagem que não é a palavra em si, né? Não é a leitura, é a imagem, assim, uma paisagem, imagem, como todo, uma coisa. É. Mas você trabalhar isso em cima das palavras, né? Então é como se. É porque a gente vai pegar um livro, é uma coisa muito careta no formato, né? Aquelas mesmas palavras, aquele isso, mesmo formatozinho exatamente. E tal. E isso também tem um discurso por trás, né? Porque palavra é coisa séria, né? Palavra é uma coisa que não se brinca com as palavras. Então exatamente. Tem que ser aquele formato careta, tem aquele. Que tem uma questão elitista também. Então exatamente. Acho massa, você pegou uma palavra e. Você fala é um I, é o cara, ah, é um I, mas pra mim era um A. Mas como pode ser um I? É um I. Não interessa, é o meu I. E se eu te mostrar, você vai ler. Você vai conseguir ler de repente. Então é isso, né? A questão da Toca Ninja hoje, eu faço indigno mesmo, porque eu não quero aparecer. A ideia é essa, que os louros sejam pra cultura, né? Que a gente, tipo, fique por trás disso, da nossa pintura sempre, né? Então eu faço uma Toca Ninja, deixo só os olhinhos de fora ali, porque é isso, é uma maneira de sinalizar. Polícia também não gosta de balaclava, né? Você não pode esconder a cara no Brasil, que as pessoas vão te perguntar o que é que você tá se escondendo, né? Sim. Então você não pode nem se esconder aqui. Então isso é uma forma de brincar mesmo com a sociedade. Se ocultar acaba virando um ato político mesmo, né? Exatamente. Não tem interesse algum em promover minha face. Mas diz aí, tu já ficasse do lado assim de um grafite teu assim e tal, sacando qual é a reação da galera? Então, sempre acontece, né? Eu tenho pinturas no Recife Antigo. Tenho pinturas fora daqui, né? Do estado. Então, muitas vezes a gente tá perto, tá tomando uma cerveja, tá trocando ideia com um amigo, tem um grafite seu próximo, né? Sim. Você, meio que existe aquela sintonia com a sua pintura, porque você lembra o momento, você lembra tudo, né? Se demorou, se você pôde ficar mais tranquilo, se tinha polícia passando, se não tinha. E de repente chega alguém pra fazer um catálogo, por exemplo. Fazer um ensaio para uma revista e começa a fotografar, e aquilo passa a fazer parte da estética da cidade, né? Porque faz parte de fato. Sim. Eu acho legal quando muita gente descobre, acaba por descobrir através de amigos também, que você que faz aquilo, né? Interessante, eu acho que o pagamento é esse, né? Quando a gente percebe que aquilo ali passa a fazer parte da cidade. Às vezes eu me pego num clipe, me pego num catálogo de uma revista, me pego numa fotografia aleatória do trânsito na cidade. Alguém manda pra mim de manhã, filmaram o trânsito na Avenida Norte e pegaram um trampo teu. Ah, sim, tava lá, né? E, assim, pra mim é a parte boa. Acho que essa é a ousadia da coisa, né? A disposição de se pôr na cidade mesmo, né? A cidade também tem que ter a minha cara, né? Eu acho isso massa. Também. E aí eu queria te perguntar, que me pareceu que você tava falando que... você faz o grafite sem autorização, e isso é uma decisão, assim. Você é uma tem decisão, mas com bom senso, um certo com muito comprometimento bom senso com também. Isso. Então eu queria que tu explicasse um pouco assim essa. Sim, mesmo em Roma, o grafite, quando era feito em confronto com o teu povo, né, a tua gente, era malquisto, né? Mal visto pela tua gente, assim, pelas pessoas. Então serve até de ideia pra galera que tá fazendo aí, né? Galera nova que tá chegando, é importante ter bom senso. Você atacar a comunidade, aquele portãozinho búzio de 1.000 conto que a tiazinha sofreu pra deixar Sim. o mocó mais bonitinho, né? Acaba sendo algo contraditório duas vezes, né? O que é que você tá fazendo? O que é que você representa, né? Você representa a linguagem do povo? Você quer falar pelo povo ou você tá atacando esse povo? Então, assim, eu procuro pintar espaço público mesmo, onde eu vou confrontar diretamente o sistema, né? Sim. E sempre com muito bom senso para que eu não prejudique pessoas como eu, né? Então, assim, do ponto de vista político, é muito mais interessante você pintar contra o sistema, né? Não contra quem o sistema já massacra. Entendi. Então, que a arte da gente seja usada sempre com bom senso. Que todas as decisões nossas, é uma decisão nossa, possa ser pensada, né? Nós temos o poder da escolha, então... Sempre penso, quem que vai sofrer com isso, com minha pintura, né? Quem que eu vou estar afetando, né? Sim. Isso é importante. Massa, velho. Então, agora eu queria que tu dissesse a segunda música. Mesmo esquema, qual música e por quê? Hey Man. É de Ave Sangria, né? Eu gosto dessa letra, a música fala por si só. Fala do que a gente precisa, na real. Não só de coragem, mas como calma, ousadia, né? E pra mim tem a ver com a pauta de hoje aqui na Aconchego. E por ser Rádio Aconchego, eu tenho que escolher um forrozinho, né? Eu, como um bom pernambucano que sou, eu tenho que pôr um som da gente aqui pra dar uma animada. Show de bola. Então, vamos de música. Correr mais riscos do que eu. Hey man, pobre de quem não percebeu. Hey man, você precisa correr tanto risco quanto eu. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Yeah, yeah, yeah. Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. É feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o seu. Hey man, a vida é feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o seu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Yeah, yeah, yeah. Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Oh, oh, oh, oh. Experimentar conosco. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. E aí, Indigno? Tranquilo? Olá, tranquilo. Eu tava dando uma rabiscada aqui. Então vamos aqui para esse terceiro bloco aqui nessa conversa com o Indigno, né? Grafiteiro, artista das ruas, né? Artista que tá aí espalhando sua tag, sua ideia e confrontando o sistema. Então, eu queria primeiro entender assim a coisa do que o grafite, ele é uma arte, né? Mas ele também não é uma coisa isolada, né? O grafite tá inserido em uma série de outras manifestações, de outras linguagens que dialogam ali. Então, o grafite, ele é também um meio social, assim, no sentido de um espaço que agrega as pessoas de outros campos, de outras... O grafite, ele tem sua linguagem social, sim. além de legitimar, né, a vida de pessoas, ele tem um papel na sociedade muito importante, né, que é uma nova escolha, né, dentro da periferia. Você imaginar que você também pode ser artista, por exemplo, ser reconhecido. Mas o grafite, ele caminha em diversos setores, assim, da transgressão em si, né? Seja ele com aquele picho de protesto, como a gente falou, né? Seja ele de cunho poético, né? Essa poesia pode ter diversas conotações, né? Seja ele de cunho artístico, mas é isso. O grafite na sociedade tem um papel muito importante, nesse sentido, né? De legitimar pessoas através do nome, tornar pessoas anônimas, reconhecidas e até ressignificar vidas, né, de quem não tinha perspectiva, assim, social. Massa. E o quanto o grafite dialoga com outras linguagens, assim? Música, com manifestações de dança. Existe um universo que integra, assim, essa... Então, o grafite, ele não se limita apenas à pintura, né? O grafite, ele é elemento do hip-hop. Ele tem sua representatividade no hip-hop também, que nasce no movimento Wild Style, né, nos Estados Unidos. Isso já é esse período sessentista de Basquiat, né, Semo. E nos anos 60, nas rodas de break, se fazia muito grafite, né? E em virtude de melhorar aquele espaço, de tornar um espaço mais agradável para todo mundo, né? E cada um fazia seus nomes. É, e tinha a cultura de pintar trens também, existe isso no grafite. Mas da mesma forma que o grafite, ele não se limita à parede como suporte, né? Sim. Existem outros suportes, ele também não se limita à pintura em si, à arte, a esse universo artístico da pintura. Ele vai até a música também, com o hip hop, né? Muitos grafiteiros são b-boys, big girls, muitas escritoras. Sim. E, assim, muitos atuam mesmo no hip hop de outra forma, né? Mas são escritores de grafite, trabalhando no social, né? Que é o grafite social mesmo. Aqui em Recife tem um evento, Recifusion, que agora é bienal. Dá um abraço para Léo Gospel aí e Johnny, que são os idealizadores desse projeto. Lá na perto da 13 de maio ali, né? Rua da Fundição, vê a 10ª edição, se eu não me engano. Não, desculpa. Rua da Fundição, 8ª edição, foi uma homenagem à Jopa. Eu trabalhei na identidade visual com Gusti nessa edição. Foi uma edição muito marcante pra gente, porque homenageava um parceiro nosso, muito expressivo, assim, no Brasil todo, reconhecido mundialmente, que era Jopa, né? Que era um escritor de bombe como eu. Essa edição foi na Rua da Fundição. Não, foi na Várzea, aqui na Praça da Várzea. Houve a edição da Rua da Fundição, que foi uma edição anterior, essa que você está falando. E houve outras edições no Beco do Estudante, foi a 4ª edição. Sim. A edição do Nóbrega ali, que é mais recente agora. E agora Bienal, né? O Recifusion, ele... é um evento que, assim, mostra pra gente claramente que o grafite não se limita a isso, a pintura, né? Teve agora o último, realmente foi falando sobre empoderamento, sobre as mulheres, né? E nos passou pra sociedade uma noção melhor, né? Através do grafite, sobre o pensar da sociedade em si, né? Sobre respeito, né? Sobre empoderamento feminino, que é um assunto que é pouco falado. O grafite também... O grafite feminino é pouco explorado, pouco difundido, né? E a cena é pesada na rua também. Temos Zé aqui, tem... Sim, enfim, se eu for citar mais nomes, a gente não para. Dinha, que é representante nossa lá em Fortaleza, muito atuante, minha amiga. Enfim, o Recifusion, recentemente, na última edição, frisou muito isso, né? Foi uma edição que... Existem até adesivos aí espalhados pela cidade, que machuou e tal. E foi uma coisa muito importante, um marco muito importante pra... Não só para o Recifuso, mas como a cultura do grafite local aqui, né? E como é que tá? Quantas anda, assim, essa cena? Então, vem ganhando força, né? A cena do grafite aqui, temos o Cores do Amanhã também, que é no Totó. que tem um trabalho social muito importante na comunidade, né? Com mulheres da comunidade, né? Com profissionais de diversos setores da comunidade. Eles têm cursos profissionalizantes, têm aula de capoeira, oficina todo o tempo, né? Tem o Cores Femininas também, que é um evento anual, que é um evento bacana, que é uma combinância de escritoras do país todo. Então vem mana de tudo quanto é canto pintar aqui, é massa. É um momento massa, assim, e elas merecem esse espaço. E assim, tem a galera do Coletivo Bagaço, que atua na política, né? Sim. Fortemente também. É uma galera que tá longe desse universo mais business, é uma galera underground. E assim, a cena cresce. As crios estão se movimentando, que são grupos, né, de escritores. Cada escritor tem sua crio ou não, pertence a um grupo ou não. As crios estão se movimentando, os coletivos estão se movimentando, e a cultura, as perspectivas são as melhores, assim. E a galera está se articulando. Estão se articulando. Tem o Point Bomb Recife também, que acontece no centro, né? Se eu não me engano, toda última sexta-feira do mês. Desculpem aí os ouvintes se eu estiver errado. Mas sempre acontece ali no pátio do Cais da Alfândega, em frente à Livraria Cultura, nas sextas-feiras à noite, né? Sempre que o pessoal vê uma reunião por ali, por aquele nome Recife, é uma reunião de escritores, Point Bomb Recife. Onde a cultura é difundida lá também, de uma forma massa, onde você pode levar seu trampo, existe uma troca de telas, uma troca de artes. É muito massa, é bem aberto assim também para que outras pessoas frequentem, né? Tá restrito a escritor, não. Massa, isso é poderoso, né? Porque acho que a gente vê isso, assim, ao longo da história. Quando se quer, né, defender uma ideia, né, mandar, sei lá, por exemplo, quando pensa música, aí você tem, sei lá, a Tropicália, como por exemplo, né? Então, você tinha alguns artistas que se chegassem sozinhos ia ter um impacto X, mas a galera se junta, né? Tipo, lança aquele disco que é o Manifesto, quase, né? Da Tropicália. E aí aquilo já vira outra coisa, né? Porque não é um artista, né? Toma uma proporção maior, lógico. Então, acho que isso é fuderoso. Combinância de artista. Sim, a união faz a força, né? Então, os coletivos, eles se movimentam em particular, né? Com seus escritores, com seus ativistas, mas como a prova do Point Bomb mesmo, é uma reunião de escritores de vários coletivos, né, que está originando uma história que eu acho que lá na frente realmente vai ser lembrada e muito, muito citada em si. Aí tu diz, velho, que quando tu, né, essa coisa do indigno, né, esse nome que tu botasse como um personagem, né? Então, como é que é isso? Tu se transforma em outra... como é esse processo de ser esse personagem, né? De se tornar outra pessoa? Então, meu grafite tá muito ligado ao emocional, né? Eu sou canceriano. Mas isso não é pauta. Isso é sempre pauta, né? Meu grafite, ele tá ligado muito ao meu lado emocional, né? Quando eu tô sentindo muita saudade... Enfim, quando eu tô irritado, me dá vontade de pintar, né? E aí me faz refletir. A falta de calma me faz pensar num monte de coisa ao mesmo tempo, né? Canceriano, cego. Então, assim, a palavra indigno sempre foi uma coisa que eu... Sempre foi um sentimento, assim, dentro de mim. Esse sentimento de não merecer, realmente. Eu, não só eu, né? Como meus iguais. De não merecer o que nos é imposto, né? Assim, você não é digno disto. Sim. Do que você tem hoje. Se você se acha merecedor disso aí, do que nos dão, né? Do ponto de vista social e político, então. Você é tolo, né? De fato. Então, indigno é isso. Eu não mereço um Temer como presidente, né? Sim. Não mereço viver nas circunstâncias que vivo hoje. Eu, pensando coletivamente, né? Porque não pode estar bom só pra mim, né? Sim. Então. Indigno é isso, o grafite tem a ver com o meu emocional e essa palavra é pra levantar esse tipo de questionamento, né? Massa. E tem, acho que dizem muito isso, né? Que a. O teatro também traz isso, né? Dizem que o carnaval também, né? Essa possibilidade de ser outro, né? De você, ser outro. De poder exercer essa. Você botou a máscara ali e aí a partir daquele momento você tem uma liberdade, né? Você pode ser o que você quiser, né? Exatamente. Sei que ninguém meta o bedelho, né? Sim. Somos livres, né? Tudo. Assim, tudo é permitido, né? Desde que você queira. Só você sabe o que é melhor, né? Pra si. Sim. penso que o grafite é terapia, né? Pra mim, particularmente, é terapia, mas é um desconforto terapêutico, né? Porque pintar é complicado. Ser visto como bandido fazendo uma pintura é meio que absurdo. E chega a ser engraçado. É, né? Enfim, acho que isso, acho que essa ideia a gente manda pro próximo bloco. Então, eu queria que tu dissesse, né? Sobrou uma música, né? Que é do RZO, então... RZO, Folha Voa. Essa música fala de loucura. Fala de vestir máscaras. Fala de como vemos a loucura alheia, né? Como a gente enxerga a expressão das outras pessoas. Sobre julgamento também. É uma música massa. Massa. Pra cunder um der orará, laie. Vários loucos no bar, sem nenhum compromisso. Eu não consigo entender. Tem gente que acha que é vício. Eu não vou mudar, não vou me acostumar. Madrugada na rua, você me liberta, me abre a mente e me faz presente com outras pessoas ali na lagoa. Degusto um conhaque que arde na boca e a música soa. Tem gente que acha que é vício da gente e a música soa. Tem gente que acha que é vício da gente. Andando na calçada ou no meio da rua, é tanto faz. Madrugada não tem carro na rua, nem poeira. Ninguém vai gritar. Ninguém na terça-feira não marca bobeira. Piranhas é a cena, quem é da calada? Tem sobre a cabeça o sereno que cai das alturas e deixa a paz na pessoa. Tem gente que acha que é vício da gente e a música soa. Tem gente que acha que é vício da gente. Não adianta achar os loucos esquisitos, pois cada louco tem o seu próprio vício. E o mundo é tão cruel, tipo um grande hospício. Cada louco tem o seu compromisso. Não adianta você esquecer que a perfeição não está em você, mas tem que ver que a vida é só um papel. E o seu prejuízo é achar que quem comanda sou eu ou você. É mais a folha voa e a música soa. É mais a folha voa e a música soa. Dedê, dedê, dedê, dedê, dedê. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite. O céu sorriu estrelado. Mais um Poeira Criativa, mais uma agenda cultural. Então, pra começar, a gente começa... Deixa eu ver quem vem primeiro, quem vem primeiro. Aqui, dia 7. Amanhã. Então, como a gente já tinha falado antes, né? Vai rolar essa festa, esse show, né? De Larissa Luz, né? Uma cantora preta que já rolou aqui no Poeira Criativa. A gente acha massa. E vem tocar agora aqui em Recife. Então vai ser lá no Roof Tebas, né, no telhado lá do Tebas, na Avenida Dantas Barretos, lá em São José, né? Então ali na Dantas Barreto tem o Edifício Tebas e tem o Ruf, né? O Ruf é o telhado, né? O Ruf. Então, pronto. Então o show de Larissa Luz é que tem algo. Eles falam aqui um pouco, né, os detalhes, né, a descrição. Então fala assim que é festa para liberar a musicalidade, a negritude, o feminismo e a raça. Palco necessário para a potência musical do cenário pernambucano, feminino, negro e afro-brasileiro. A musicalidade do nosso Olorô tem referências nas nossas raízes, nossa vida e ancestralidade. É um resgate de nossa memória afetiva e humana. Então, com a potência musical de Larissa Luz, indicada ao Grammy Latino em 2016 por seu disco Território Conquistado, trabalho que fala de desafios e conquistas da mulher negra, né? Sua força, fé, postura e afirmação. Ainda no evento vai estar respeitada a DJ Lala K, primeira mulher negra a atuar como DJ profissional no Recife, com a carreira consolidada de mais de 2 décadas, e completando Negrita MC, rapper pernambucana que promete abrir horizontes e mostrar a força da mulher negra no hip hop. Então o ingresso custa 30 conto, né? Eu acho um pouquinho salgado, mas acho que também, né, a artista, a Larissa Luz, né, tá vindo de fora, tal. Então acho que se a gente tiver como, né, dispor dessa grana, acho que vai valer a pena o show. Então é isso, no Ruf Tebas, amanhã a partir das 9, né, das 9 às 3 da manhã, Olorô da Preta. Já no sábado, a gente tem 2 eventos interessantes, massa. Então a gente vai ter aqui na Várzea, né? Vai ter a 4ª edição da feirinha Várzea Colaborativa, né? Então a partir das 14 horas, lá na Praça Pinto Damásio, a conhecida Praça da Várzea. Nesse sábado, a partir das 14. Então todo segundo sábado de cada mês, a Pracinha da Várzea recebe artistas, artesãos, produtores independentes numa grande celebração pelo trabalho autônomo, pela economia solidária e criativa. Então, com a variedade de produtos e estilos, vai estar rolando a feira da Praça da Várzea, né? Então fica na pracinha pequena em frente à Igreja Batista, lá na praça. Esse sábado, a partir das 14, a gente tem uma série de tudo a partir da autonomia, né? Acho que é isso que a gente tá debatendo também, né? Chegar, botar a feirinha, trocar produto que a galera mesmo faz e tal. Ainda no sábado, a partir das 16, das 16 às 21, quem tiver mais pro lado do centro, né, pode chegar na Apolo Criativa, né? Então, no bairro mais antigo da cidade, né, que transborda cultura, e diante desse cenário foi realizada uma ação que pudesse apresentar o conteúdo criativo da cidade para os seus moradores e visitantes. E aí surge a ideia da Apolo Criativa, um evento de economia criativa que vai reunir 30 expositores, entre eles moda, artes visuais, música, editoras e cervejas artesanais pernambucanas, além de apresentações musicais. Então, lá na Rua do Apolo, né, esse sábado a partir das 16 horas. Então vai ter, enfim, vai ter uma galera, velho, tipo, de toda nosso processo de fazer arte e trocar essa arte, né, essa arte viva assim da cidade. Então na praça mesmo, né, lá na Rua do Apolo, é só chegar a partir das 16 horas, 16 às 21, a gente vai ter o Apolo Criativo. Qual a cor do pôr do sol? Qual a cor da terra? Qual a cor do vento? Qual a cor da chuva? Rádio Aconchego. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. Todas as cores. E aí, estamos de volta. Acho que eu esqueci até de fechar o microfone agora, velho. Mas é isso aí. Se alguém escutou a nossa conversa em off, É bom que cria uma intimidade maior, né? Interação. Estamos aqui novamente, mais um bloco, último bloco, né? Agora com o Indigno, né? Grafiteiro, artista da transgressão urbana e um personagem, né? Um personagem de liberação dos sentimentos. E aí você trouxe essa música, né, do RZO, falando do louco, né, que cada um tem sua loucura, né? Então, só que essa loucura de fazer grafite na rua tem também suas consequências, né? Assim, no sentido de uma repressão. Então, como é assim? Como é que é hoje a relação, por exemplo, com a polícia, né? Então, a polícia tá aí para defender o patrimônio, né? Teoricamente para nos defender também, né? Mas isso acaba se tornando contraditório no momento da abordagem em si, que é aquela, no geral, uma abordagem para quem está portando tinta, né? Material de pintura, até desproporcional essa abordagem, né? Muitas vezes a gente tem que pintar às pressas porque polícia parou, e no geral os caras passam e para com essa merda e a gente volta, e se estiver rolando já sabe. Mas assim, o que a gente procura é pintar o mais calmo possível, para não ser aquele fio, né, condutor que passa energia, né? Tô fazendo a coisa certa, não tô fazendo nada de errado. Sim. E tranquilo, você acaba contagiando, né? As pessoas que passam param e perguntam, e aí você vai ficando cada vez mais tranquilo. Mas no momento que você está pintando mesmo sem autorização, é sempre importante ter cuidado, né? E no diálogo, apelar para que tudo ocorra bem. Eu sugiro que, assim, dependendo do local, havendo a possibilidade de conversar com transeuntes, nem sempre o espaço é privado mesmo, mas tem alguém que responde pelo espaço, né? Sim. Sempre bom você sondar a região que pinta, porque você pode ser autuado, sim, principalmente por crime contra o meio ambiente, né? Crime ambiental. É pra se fuder o negócio desse. E é coisa séria, assim, você vai responder um processo, você vai ter um TCO, você vai ser impedido de fazer vestibular, você vai ser impedido de um monte de coisa, assim. E na abordagem em si, bicho? Tipo, né, que a gente escuta muito relato, assim, né? De truculência, de umas coisas bem abusivas, na verdade, né? Exatamente. As abordagens são sempre desproporcionais. Eu sugiro que a gente procure ter calma, porque eu particularmente já passei por situações de ser pintado, né? Sim. Já passei por situações de ter que mastigar um bico, ou apanhei, levei pisão de pé. Fui levado com muita truculência para a delegacia, para outros lugares que não eram delegacia também, para ser pressionado. E assim, isso varia também de lugar para lugar, né? São Paulo tem a rota lá que quando pega é pau e acabou, não tem ideia. Aqui, o pessoal da Rádio Patrulha já é mais contundente, mas é sempre bom a gente ter calma e saber o que tá fazendo, principalmente, né? Para que você possa assumir também. E eu achei massa que tu falasse dessa coisa de ter essa calma e ter uma consciência de que, né, eu tô fazendo a coisa certa, né? E eu acho que quando tu fala isso, me vem esse pensamento, assim, de quando a gente tá na... Isso é quando a gente tá na nossa dignidade, né? Eu tô aqui e tô fazendo isso na minha dignidade, porque é a coisa certa, é a minha arte, é o meu direito, assim. Vou participar, O Estado quer me parar, né? O Estado, ele quer, na real, receber por isso. Pra que isso aconteça, ele recebe uma fortuna, né? Porque eu tenho grafites em algumas cidades do país. Para que a publicidade ela saia de dentro de uma agência, é pago um brevet e grana disso, grana daquilo, alvarás e alvarás. Então, assim, é publicidade, é comunicação, mas é o povo falando também, e de graça, né? Sim, tudo que é de graça incomoda, né? Tende incomoda a ser proibido, assim, porque é uma afronta, né? Exatamente, tem que existir um retorno. É, como financeiro. Assim, de graça, né? O que é que os caras estão querendo, né? Exatamente, mas estou participando, né? Estou participando, que acaba por não ser de graça também. Spray é caro, a gente paga altos impostos. O Brasil é um dos países onde se vende a lata mais cara hoje, né? Máximo respeito a quem consegue resistir aí no rolinho e no pincel, tá? Mas eu gosto da lata. Porém, a gente acaba pagando, né? Não é de graça, a gente gasta tinta para fazer uma arte lá. E no geral, nas abordagens, perdemos tudo. Sim. Acabamos com um problema de saúde, até um problema que vai parar na justiça, né? Que atrapalha a gente em diversas, em todas as faculdades, eu acho. E é louco que isso deixa muito claro, né? Qual é o sentido mesmo da polícia militar, né? Porque no final das contas aquele muro é mais importante que o corpo do cara, né? Mais importante do que a nossa que a integridade, saúde, que a integridade. Do que então... a nossa cidadania até, porque afronta a nossa cidadania em si. Ele defende nossa dignidade. O muro, né? Ele defende a propriedade, mas facilmente vai agredir um ser humano, né? Exatamente. A vida passa a não ter nenhum valor, né? Então, existem diálogos também. Né? A chave é que a polícia é grafite, né? Você tá fazendo grafite e o cara parou a sua pintura. Mas no momento em que você respira aí, vou mandar a minha ideia. É grafite total. Ali você está defendendo a sua cultura. Então você quer difundir a sua cultura, você quer que a sua cultura seja enaltecida. Então, embora já seja marginalizada desde o Império Romano, né? Você está tendo a oportunidade de falar com um policial acerca do que você está fazendo, né? Muita gente fica retraída porque sabe que é desproporcional a força, né? Eu procuro olhar no olho e com calma tentar conduzir aquilo ali para uma conversa, para um diálogo, né? Para que não seja um monólogo dele. E acho que isso é massa para quem tá escutando assim, né? Que também tá nesse rolê, nesse corre, né? Total. Então, que acho que é isso mesmo, né? Quanto mais você fica muito nervoso, o bicho cata logo, né? O policial já... O prejudicado o cara tá é você. Nervoso e monta, né? O prejudicado é você. É, verdade. Exatamente. Então... procurar trocar uma ideia, né, para que você não saia perdendo e para que assim o grafite se consolide ainda mais. Sempre passar uma visão para todo mundo, não só para a polícia, sempre passar uma visão social do grafite, uma visão massa do grafite, embora utilizemos essa palavra vandalismo, né? Sim. Poético, mas passar uma outra visão acerca do vandalismo, que é preciso também. Massa, velho. E aí eu queria perguntar, tu já se considera velha guarda? E aí eu queria perguntar se tu vê assim essa... Não. Eu, agora, ano passado, teve as ocupações, né, nos colégios e tal, de segundo grau, e eu fiquei de cara, assim, com a juventude, assim, e fiquei pagando pau mesmo, assim, vendo uma juventude muito, muito poderosa, assim, muito firme, muito forte, assim, muito centrada, muito nessa dignidade, assim. E aí eu queria ver como é que tu vê, assim, se tu vê uma diferença, assim, de uma galera mais jovem que tá nesse corre também, como é que tu vê esse processo? Então, de... eu sempre estive na parte da transgressão, né? Então isso não agrada muito. A gente sempre, o vândalo, né? Pichador em si, ele é persona ingrata em rodas de grandes artistas, né? Ah, a arte é marginal em si. Não tem como você se considerar a velha guarda, porque isso é uma coisa que se recicla, né? Hoje eu penso melhor que ontem. Acho que eu tô buscando isso. Mas assim, o meu grafite hoje não tem nada a ver com o grafite de ontem, com o que me movia ontem, né? Então a coisa é você manter a pegada, assim, você ficar enxergando o tempo e como isso te afeta, assim, como você se sente, se é velho, se é novo. É complicado, você se põe em questão, assim, quanto ao seu conhecimento. Que um cara bem mais novo que você pode ter o mesmo grau de entendimento daquilo e pode estar em atuação como eu não estou hoje. Eu particularmente hoje não estou pintando como eu gostaria, né? Então tem gente hoje que começou ontem, está nativa aí, está fazendo grafite acontecer, está tomando enquadro nesse momento e tal. Então assim, a velha guarda da cena local, muitos são tatuadores, outros são artistas em outros âmbitos, não fazem mais isso, alguns continuam fazendo o vandalismo e essa arte mais bem degustada, né? Consumida. Mas todos têm seu lugar, assim, tudo tem seu tempo. Eu não enxergo como evolução, não, você sair da transgressão, né? Não enxergo como evolução, enxergo como, assim, é a mudança da tua vida, mas você pode evoluir naquilo ali. Sim. Que você tá fazendo e manter aquilo ali sem que o financeiro faça parte, assim. Sim, que tem também esse outro lado, né, que tu tava comentando comigo, que dá possibilidade também de ter isso como uma fonte de renda, né, esse processo do grafite. Então, e todo mundo no final das contas também precisa Precisa garantir, pão, né? Precisa garantir o básico, né, da vida, né? E a dignidade passa pela grana que você recebe no começo do mês, né? Então, como é que é, assim, tipo, rola mesmo de conseguir de trampar com isso? A gente tá pintando na rua, né? Aí passa o brother do salão de beleza lá, a tiazinha que tem um comércio, um empreendimento. E aí o grafite, por muitas vezes, se mistura com a publicidade, né? Sim. Muita gente pergunta, e aí, gostaria de pintar o meu logo no trailer? Se você já tem aptidão pra isso, e você acha que seu grafite pode ser usado pra ganhar uma moeda também, vai lá e faz. Saca? Mas você não tá fazendo grafite, você tá pintando usando a tecnologia do grafite, né? Sim. Não tem como você chamar aquilo de grafite. Popularmente falando, sim, dá pra tirar uma moeda com grafite, mas não é grafite, é uma pintura comercial. Sim, sim. Mas, assim, existem grafiteiros hoje que vendem telas de milhões, né? Que fazem disso um meio de vida, mas é consequência, né? Sim. É consequência. E você acaba pagando bem caro por isso, né? Na tela dos gêmeos é um absurdo de caro o material dos caras. Mas a gente troca folhinha junto na rua. O que é massa é isso, né? Porque essa arte, quando ela... É massa que a pessoa faz a sua arte e quer ser reconhecido também nesse sentido, né? Financeiro e tal. Por exatamente. Isso, acho que ele tá no direito dele, né? Mas é louco que ela perde também um pouco da potência, né? Quando ela vira aquele objeto de consumo, assim... Então, pra ter em casa é bem mais caro, né? Pra ter isso aqui é amizade, e né? É esse muito... rabisco que a gente tá fazendo, sim, a gente faz junto. E fui eu que fiz. Eu te dei, a gente trocou. Aí tu me chamou pra vir falar na rádio, a tua arte, o que tu faz. A gente tá trocando, então... Isso aqui é mais importante que o dinheiro, entendeu? Sim. Mas quando isso aqui passa a valer alguma coisa, quando tem obrigatoriamente que ter um preço, quando eu sou obrigado a pôr um preço... Aí você vai pagar mais caro, você vai pagar pelo que eu passo na rua, porque você quer pagar. Sim. Você vai pagar por tudo, pelo vandalismo em si. Pra ter em casa, o que não é pra estar em casa. É isso que eu tava pensando, muito é louco, gratuito, né? Você ter um grafite em casa, né? Uma tela de um grafite em casa. Qual é o sentido, né? Perde bastante do sentido da coisa, né? Mas é ter um pouco da rua em casa em si, né? Porque assim, você não tem vontade de levar a publicidade... pra dentro da sua casa, mas você leva um voucher, ter uma lembrança mesmo daquilo, sim, que sim, se vê na rua, né? Eu acho engraçado como algumas pessoas, elas não percebem grafite na rua. Muita gente que eu converso, né? Não consegue, não tem essa sensibilidade, que nem precisa ter muita sensibilidade pra perceber. Vê tudo como poluição, sim, não consegue enxergar, né? Que a vida... E existem diversos significados por trás de uma pintura e de questionamento. E eu imagino assim, quando a pessoa, né, eu acho massa, mas não conheço ao ponto de, por exemplo, olhar para uma história e diferenciar tanto de outra, assim, né? Que aquela coisa que exige esteticamente, um entendimento, né, mais profundo, né? Que é quem olha um quadro e vai dizer, não, esse quadro é tal tipo de pintura, exatamente, etc. E aí... Mas existem quadros e quadros, né? Isso, eu imagino que pra alguém que tá bastante inserido, assim, feito tu, né? Eu imagino que a rua é um prato cheio, né? Porque prato cheio de interpretações. Né? Variadas interpretações. Às vezes você conhece um cara e você imagina aquela pessoa fazendo aquele grafite, aquela pessoa, ela pode até não estar entre nós mais. São diversos questionamentos, né? Então a rua é um grande livro de caligrafia. A gente sempre tá tipo, atualizando essas informações na biblioteca, né? Nessa biblioteca mental. Mas, assim, o grafite é mais fácil ser percebido como arte porque é colorido, né? A pichação tem uma estética menos complexa, né? Mas eu consigo hoje, eu perceber mais o picho na rua do que o grafite, propriamente dito, assim, do que esse grafite mais pintado, mais elaborado. Eu gosto de ver as pessoas se manifestando realmente. Seja um cara que começou agora, né? Independente do fator estético, eu vejo o valor na atitude, né? A atitude é importante. Então, como você disse, né? Todo mundo, devido ao pudor, né? Que vai lá se expressar. Então, o ato o ato da escrita é massa, assim, quando você resolve escrever. Uma analogia bacana é quando a gente passa, né, no local que tem cimento fresco, né? Sim. Aquele cimento molhadinho na calçada lá. Então, independente aí da tua faixa etária, ou tu vai lembrar que já fez um dia, ou tu vai pegar aquele palitinho de picolé no chão e vai fazer uma escrita, né? Com o intuito de eternizar isso aí, disso ser concretizado lá no concreto em si. Que é efêmero também, né? Aquilo pode passar alguém e outro cimento por cima e aquilo vai acabar. Sim. Então, assim, do ponto de vista artístico, escrever é bom. E é algo que incita mais escrita, porque entra pela história, entra história dentro, né? Passa, sim, a fazer parte da cidade mesmo. E aí quando tu sai pra pintar e tal, e tu voltou, chegou em casa, tu já se sente uma outra pessoa? Me sinto, principalmente quando eu volto ileso, assim. Quando nada aconteceu, né? No geral, quando nada aconteceu, nada de ruim, né? Porque coisas boas sempre acontecem no rolê. Passa um pichador, um motoboy, um grafiteiro, entregador de pizza, numa motoca, e o cara para ali, mano, pô, não tem uma tinta, e eu faço um rolê de 1990, e tô nesse corre aqui, gostaria de fazer uma escrita e tal. É gente da gente, né, que faz a mesma coisa que a gente faz. Então você vê que o cara trabalha numa coisa totalmente nada a ver com o âmbito artístico, mas é tão artista quanto você, né? E aí o pudor é que vai embora mesmo, o cara para na rua e, né? Acontecia muito isso em São Paulo, a gente tava pintando lá, parava um louco na rua. Do nada, e às vezes você fica até assustado com a abordagem, mas o cara só quer fazer um nome, né? Ele passou e viu tinta e ele só quer fazer um nome e ir embora. Sim. O ser humano é um animal expressivo, né? Expressivo. É natural da gente, né? Natural. Então... Uma vez eu tomei um enquadro, o policial falou que ia me pintar. Eu falei, tudo bem. Mas assim, se o desejo for pintar, o senhor pode ficar à vontade. Tem material à vontade pra gente pintar. Não tem necessidade do senhor me pintar. Por mais que o senhor esteja com vontade. Ele estava empunhando a lata de spray na mão, né? E acionava a válvula várias vezes. Então eu notei que ele estava ansioso por pintar, né? Então assim, quando eu falei isso... Loucura, é massa. Ele já ficou naquela, né? Sem entender. Mas aí eu disse, não, porque isso aí tem gases poluentes, né? Tipo, agentes químicos que podem afetar minha visão, meu olfato, né? E tipo... complicado ser pintado assim do nada, calado, né? Como a gente vê em alguns vídeos de WhatsApp aí, tem muita gente que acha graça, mas é desumano, né? Então, Sim. Não perca a oportunidade de dar sua ideia, de mandar sua ideia. Quer aprender, eu te ensino. Agora, me pintar já é complicado, já foge completamente desse diálogo passivo que a gente tá tendo aqui. E como é que... Tentando conduzir. Como é que essa história... Não, essa história acabou, uma pessoa de uma outra patente chegou e disse, não, acaba com essa história aí e tal. Realmente não tem ninguém pra dar queixa, pra acusar. Era privado na ocasião, né? Era um aluga-cizinho, um local pra alugar, teoricamente não tem dono. Então aí foi o que nos safou, mas o cara tava... A sede do cara era pintar, mas pintar a gente, né? Sim. Ele disse, né? Às vezes é isso, né? A falta de um muro, né? A falta de expressão faz você extravasar em agressividade, né? Contra o outro, né? Não tem o que dizer, mas quer pintar. Não tem o que manifestar. Porque já tá conformado, né? Totalmente. Então, a gente já tá encerrando aqui, né? Já tá dando nossa hora. Mas tem uma última pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre faz, assim, pra todo convidado ou convidada que vem aqui pro Poeira Criativa. Então, é uma pergunta simples. Que a pergunta é, pra você, o que é Poeira Criativa? Poeira é difícil a gente distinguir o que, é que tem na poeira, né? Que poeira é resíduo, né? É sujeira. Fica complicado distinguir o que tem na poeira. Então, uma poeira criativa, imagino que seja uma mistura, né? Uma mistura criativa. Uma coisa, uma massa diversificada, uma coisa assim. É uma mistura mesmo. E quando envolve criatividade, é bom, né? É importante. E torna o nome ainda mais... expressivo. Poeira criativa pra mim é isso, é uma grande mistura cultural, né? Enfim, é isso aí. Tô um pouquinho destreinado. Massa, velho. Então, meu irmão indigno, valeu aí, velho. Muito agradeço obrigado o espaço. Aí por me prestigiar aqui, né, no primeira espaço. Vez que eu participo de algo algo assim, uma entrevista e tal. Já falei no podcast há muito tempo, mas muito, muito, muito bacana mesmo poder falar sobre grafite em si. Massa, velho. Então também se você... o convite tá sempre aberto, né? O espaço da rádio. Né, então é um espaço também do grafite, né? Um espaço... Enfim, de tudo que... Espaço nosso, né? Tudo que for sobre nós, assim, né? Sobre... O espaço tá aberto aí. O espaço tá aberto. Então... Agradecendo novamente, né? Pegou um trânsito da porra pra chegar aqui e tal. Com esforço chegamos. Mas chegou e veio prestigiar. Então, muito obrigado. Se despeça aí também, se você quiser, enfim, divulgar alguma história, tiver alguma última palavra aí. Quem quiser seguir lá nas redes sociais, eu tenho um Instagram. Eu não respondo muito, assim, mensagens. Né? Eu não tenho o hábito de entrar. Mas tem um pouco da minha trajetória, de quando eu tava pintando realmente... Hoje eu tô tendo que olhar para outros pontos. E o grafite tá meio que em segundo plano. Tô fazendo o grafite mais de outra forma, né? Que é off de rua. Mas se vocês puderem seguir lá, é @idgn_hack. Hack de Recife. Instagram, @idgn_hack. Já não é INDG para ficar... mais difícil da galera achar. Mas tem um Indigno lá bem grande e tem alguns trabalhos que a gente fez aí na rua em Caruaru mais recentemente. Pintamos por lá, eu, Arém e Monte. E enfim, tem um rolê por aí. Tem um pouco de mim também por lá. Massa, mano. Então valeu, vamos se despedindo aqui então. Valeu, valeu, galera. E aí a gente fica com o som de Totó da Mamposina. Então, simbora. Muito obrigado aí pra quem tava ouvindo. Mais um Poeira Criativa que rolou. Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palmas.